A gente está de volta aqui com o Rádio Fisca com Vida, hoje recebendo a professora Vera Cepeda. Professora, a senhora já citou que nesse intervalo de 30 a 88 do nacional desenvolvimentismo, a gente teve dois regimes ditatoriais, né? O Estado Novo, com Getúlio Vargas, e depois o regime militar, de 64. Como que esses dois momentos e esses dois períodos atravancam o desenvolvimento? Eles chegam a atravancar o desenvolvimento que começa em 30 e vai... esse período do nacional desenvolvimentismo, de 30 a 88, ele é atravancado, de alguma maneira, por esses dois momentos autoritários? Sim, eu diria que radicalmente a resposta é sim. Por motivos diferentes e por implicações de longo prazo diferentes também. Então vamos pegar a primeira... Isso é a leitura do especialista, essa é a forma como eu trabalho, uhum. como eu construo a leitura. Com certeza Perfeito. Outros colegas, outros pesquisadores podem ter outra forma de entender o mesmo processo histórico. Né? Mas eu diria, por exemplo, que a fase que vai de 30... até 45, ela forja a engenharia da chamada Era Vargas, né? Ela forja a engenharia do nacional desenvolvimentismo, tanto que quando o Fernando Henrique vai assumir o poder lá na frente, ele diz, a minha tarefa é desmanchar a Era Vargas. Pô, uma Era Vargas que durou tanto tempo, durou, porque é a engenharia do Estado. E a engenharia do Estado não é uma coisa que diz respeito ao Estado. Diz respeito a como você define o indivíduo e os seus direitos. Como você define a relação entre sociedade civil e Estado. Como você define a tarefa, a forma, a atuação e os limites do Estado. Então, você está falando de tudo. Falar de Estado não é falar de uma entidade que está fora das nossas casas. Falar do Estado significa da forma como as pessoas se encaram enquanto indivíduos portadores de direito, as suas práticas, inclusive sexuais, a luta pelo direito é essa questão. Uhum. Né? Então, nesse primeiro momento que está se forjando a ossatura do Estado varguista, e que é esse que fica como a chave do Estado Nacional Desenvolvimentista, eu diria que um dos grandes problemas, das grandes sequelas que ficam desse modelo de Estado, é a forma pela qual você relaciona sociedade e Estado. Há uma tradição na literatura de dizer que nós estamos criando nesse período não só perspectivas corporativistas, mas cooptadoras, neutralizadoras da sociedade civil. É só a gente observar o que é que o Vargas fez com os sindicatos. No Brasil, os sindicatos foram criados, em grande medida, antes dos movimentos sociais. Quer dizer, antes de você ter a massificação das classes trabalhadoras na luta pelos seus direitos, você criou mecanismos de contenção. Porque, na verdade, esses sindicatos atrelados ao Estado, eles não facilitavam a vida do proletariado urbano e industrial que estava em emergência, portanto, em formação e em construção. Eles, na verdade, faziam uma correia de transmissão que neutralizava qualquer outra forma de disputa. O que significa que a chave clássica do liberalismo, das relações democráticas, que é a sociedade civil tem demandas. A sociedade civil canaliza suas demandas. A sociedade civil luta pela realização das suas demandas e isso inflete numa forma de governo, num projeto de governo. Quando você impede esse mecanismo, automaticamente você mata a vitalidade da sociedade civil. Você vai enfraquecendo os atores sociais e vai criando uma cultura da subserviência. Tenho a impressão, olha, passada praticamente o quê? Quatro gerações desse momento, as pessoas ainda acham que uma série de problemas na sociedade são responsabilidade do Estado. Não são responsabilidade do Estado. São responsabilidade dos atores que disputam, que projetam a sua vontade e que o Estado, apenas como um aparelho dirigente, um aparelho de expressão, será obrigado a encampar daquilo que a sociedade quer. Mas nós não podemos delegar ao Estado que o Estado resolva o nosso problema. O Estado não é nada, porque senão nós estaremos imersos no quê? Nessa cultura autoritária que se forjou nesse período. Autoritário é uma palavra razoavelmente complexa no debate da ciência política. Eu diria essa visão corporativa, em que a sociedade se sente inferior a essa entidade mágica chamada Estado. E que, claro, né, Quando o Estado começa a ser o guardião do desenvolvimento, e o desenvolvimento é o que todo mundo quer, é aquilo que atinge diretamente o coração e a existência de todos nós, e a nossa duração, porque é a vida dos nossos filhos, do complexo da própria existência da sociedade e da nação no longo prazo, quando o Estado consegue, de fato, fazer mobilidade econômica e dar indicadores de desenvolvimento, essa chave fica dificílima de ser desfeita. Tanto que aí quando a gente pega, né, sai desse período pós-45, no que nós entramos? No populismo. O que é o populismo? É um mecanismo pelo qual o Estado, detentor de uma série de benefícios e assim por diante, troca, né, cria uma relação quase que de clientelismo com os atores. E isso vicia o processo democrático, vicia a forma como nós entendemos os partidos, como nós entendemos o direito, como nós entendemos o Estado, o que, que nós queremos da democracia. Isso é diverso de outros países? É muito diverso de outros países. Que exatamente por não terem esse Estado tão protagônico, a sociedade civil teve que se mexer. Então, quando um direito se conquista pela luta e pelo conflito, ele tem um peso. Quando ele é simplesmente delegado, inclusive no seu alcance, ele acaba sendo limitador dessa capacidade emancipatória dos indivíduos, né, emancipadora das pessoas. Então, eu diria que esse é o problema de 37. E que não começa em 37, aliás, começa em 30, com uma revolução, né? Com um governo provisório, com uma constituinte que nasce meio morta. Tem acho que a menor constituinte do Brasil é aquela que foi promulgada em 34. Então, mas ali o que, que você fez? Você criou instituições estatais super empoderadas, que ao mesmo tempo cooptavam e eram uma correia de transmissão eficiente que debilitavam a sociedade civil. Não é o mesmo problema do regime militar. O regime militar o que é que fez? Criou a exclusão social. Se a primeira fase criou uma cultura da apatia, uma certa subserviência, a segunda fez uma escolha ideológica. Não podendo distribuir, até porque foi um azar, né? Brasil em rota de crescimento, há um texto maravilhoso do Antônio Barros de Castro, chamado Economia Brasileira em Marcha Forçada, onde ele diz isso. Vamos de azar em azar na história brasileira. É um livro do final dos anos 80, mas vamos de azar em azar. Quer dizer, no momento que a gente precisava fechar a passagem para o desenvolvimento, você tem a crise internacional do petróleo, a retração dos mercados mundiais e tal, e o Estado fica com o quê? Ele fica com uma bomba na mão, porque ele tem uma dívida pública monstruosa, ele tem uma dívida internacional monstruosa, e ele tem uma sociedade civil que, porque está se mobilizando, está se transformando, tem capacidade de cobrança. O que, que ele faz? Ele fecha o regime. Essa é a explicação para 64. 64 é uma forma, como aconteceu em outros países, não sou eu que digo, está dizendo isso, quem está dizendo é uma teoria chamada modelo burocrático autoritário, né? É um mecanismo pelo qual é mais fácil você fazer a passagem, uma continuidade para o desenvolvimento capitalista. Mas aí é uma escolha ideológica. Porque o que, que você vai fazer? Os parcos recursos da sociedade têm que ser destinados à reprodução do capital. Por isso que a gente teve o quê? Inflação, carestia, sem aumento de salário, aliás, ao contrário, arrocho salarial, manipulação dos dados de inflação, fazendo o quê? Repassando os custos do desenvolvimento para as camadas mais pobres da sociedade, mais vulneráveis. Por isso nós não tivemos investimento em educação e uma série de outras coisas, mas, ao mesmo tempo, preservamos as nossas classes mais abastadas e os nossos dirigentes. Então, nós pagamos um custo. Qual foi o custo que nós pagamos? Dois. O primeiro, criar o bolsão de exclusão social. Penso eu que essa exclusão com a qual nós lidamos hoje não é a exclusão que vem da colonização, é a exclusão que vem da ditadura. A segunda coisa, o que, que nós fizemos com o regime militar? Criamos uma burguesia, abre aspas, a palavra burguesia é um termo conceitual de difícil uso, nos tempos atuais, mas imaginando assim, uma classe dirigente empoderada nas regras do capitalismo, dependente do Estado. E se ela é dependente do Estado, ela não inova. E se ela não inova, o que foi que ela fez? Perdeu a passagem da segunda revolução para a terceira revolução industrial. Por isso que nos anos 90 nós tivemos o quê? Aquela quebradeira geral de uma economia que havia sido protegida e, portanto, não havia andado par e passo com o nível de competição internacional. ter desmanchado essa cultura. Então, olha lá, 30 nos dá uma cultura da subserviência da sociedade civil. A fase do regime militar nos dá um modelo ideológico de concentração de riqueza e criação de uma cultura da exclusão social. Uhum. Ao mesmo tempo, nos dá uma cultura do quê? Da inoperância das classes mais avançadas do processo produtivo. Dos anos 90 em diante, João, tem que reinventar a sociedade brasileira. Pelo menos na sua engenharia dialogal. Né? A sociedade não se inventa, porque ela não pode ser feita por decreto. Mas as formas como ela se expressa e como ela baliza instituições sociais foi profundamente mudada dos anos 90 em diante. Perfeito. Então, professora, o principal erro da teoria do Simons, quem a senhora já citou, inclusive, aqui hoje, de que primeiro o bolo deveria crescer para depois ser dividido, é porque essa teoria cria uma exclusão social, ou não? Sim, só tomemos cuidado com o rigor analítico. Roberto Simonsen tem uma tese parecida com essa nos anos 30, e o debate era um. Quem usou essa expressão foi o Delfim Neto, junto com o Mário Henrique Simons, que são economistas dessa perspectiva, que aí você então estaria correto. São intelectuais, ou são policymakers, né, gestadores de políticas públicas, no período dos anos 60 para os anos 70. Eles sim acreditavam, porque, curiosamente, olha a contradição que nós temos na sociedade brasileira. O nacional-desenvolvimentismo, primeiro, é antiliberal por princípio, porque ele pede a intervenção do Estado. E no regime militar ele foi operado por economistas neoclássicos. E aí, como é que faz? Ah, eu daria uma resposta boa para isso. Os capitalistas brasileiros sempre foram muito inteligentes. Quando eles precisaram se apropriar do Estado para acumular e crescer, isso chama-se inovação schumpeteriana. Eles o fizeram. Quando eles não precisam mais do Estado, eles os afastam como se fosse uma inovação desnecessária. A sociedade não pode ver o Estado da mesma maneira. Por isso que essa relação é muito tensa em qualquer país desenvolvido. O nível de regulação da atividade econômica não pode ser entregue à economia por um único motivo. O capital é transnacional e pode ir para onde ele quiser, ainda mais na terceira revolução industrial. Mas os indivíduos moram numa nação, num Estado. E os seus direitos só podem ser garantidos pelo Estado que os abriga. Se eu enfraqueço o Estado, eu enfraqueço a minha capacidade de garantia dos direitos fundamentais, civis, políticos e materiais. Então, claro, temos que ter políticas de desenvolvimento? Óbvio, com interesse, visando, né, com telos e a finalidade de proteger quem? O capital ou a sociedade? A sociedade. Perfeito, a gente vai fazer mais uma rápida parada e daqui a pouco a gente volta então para falar da construção dos anos 90 e da nossa atualidade. Fiquem com a gente.